do forró, a pegada da Bahia. JF, os baianos do forró. A Pegada da Bahia. Alô, seu Wilson, garoto, é nóis, viu? Sua música tá aí, nego velho, eu te prometi, cumpri. É nóis, viu? Os bairros do forró ao vivo. O dia vai e a noite vem. Eu aqui sozinho, longe do meu bem. Eu vou pedir aos anjos pra vir me ajudar a encontrar a mulher que eu amo. Será que está sozinha? Onde está? Meu peito queima, queima de saudade sem parar. E o meu peito queima, queima de saudade sem parar. Chora iludido, assim é seu amor, por eu amar. coração não desce bola pra você. Não estaria magoado, feito louco apaixonar, brincando de amar e ser amado. Estou sorrindo, mas por dentro estou chorando. É um retrato quando a gente está amando. Amor não é correspondido, a gente chora iludido. Assim é seu amor, por é um bandido. Vai passar a saudade de você. Amor, pra me machucar. Sabendo que no meu peito vem dizendo: você nunca vai voltar. Pecado, gostar de um alguém comprometido. chegada. Fiquei paralisado, olhando pra você. Peguei em suas mãos, comecei a tremer. Era meu coração, era meu coração chamando por você. Pare de dizer raiz do forró, a pegada da Bahia. Mas não consegui ficar sem você, ou ser aqui. Eu tentei, mas não consegui ficar sem você, ou ser aqui. Bem, meu amor, vem curar a dor que está me matando. Querida, tô com medo de amar o resto da vida. Mas não consegui ficar sem você, ou ser aqui. Eu tentei, mas não consegui ficar sem você, ou ser aqui. Bem, meu amor, vem curar a dor que está me matando. Querida, tô com medo de amar o resto da vida. Baianos do forró, a pegada da Bahia. Aqui a gente não existe amor, infelizmente tudo acabou. Pra que forçar a barra? Não adianta viver de aparência, tá tudo errado, vê se para e pensa. Será que viver assim? Insistir no erro é pluralidade, tô indo em busca da felicidade. Tá ruim pra você e não tá bom pra mim. Que vida dois é essa? Isso é movimento, o que tá nos prendendo? Que não existe amor. Vida dois é essa, isso não é vida. Já tô decidido e você não vai, eu vou. E a gente não existe amor, infelizmente tudo acabou. Pra que forçar a barra? Não adianta viver de aparência, tá tudo errado, vê se para e pensa. Pra que viver assim? Insistir no erro é pluralidade, tô indo em busca da felicidade. Tá ruim pra você e não tá bom pra mim. Vida dois é essa, estamos vivendo o que tá nos prendendo, e não existe amor. E vida dois é essa, isso não é vida. Já tô decidido e você não vai. Oh. baianos do forró, a pegada da Bahia. Aô, Chiquinho, vai lá, segura, garoto. É nóis, os bairros do forró, viu? Quero bem, tocar em todos os corações. Vazio outra vez, perfeita ao espelho, com os olhos vermelhos, em tanto chorar. Gabriela, oh, Gabriela. de pau. Tá faltando o paletó, o sapato e a gravata. Oh, oh, oh, oh, oh, Gabriela. Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho nela. Oh, oh, oh, Gabriela. Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho nela. Oh, Fiquinho do Balai. JF, os baianos do forró, a pegada da Bahia. Minha vida hoje é triste, não sei o que eu faço pra me esquecer dela. Todo lugar que eu ando, estou recuando e pensando nela. Parece ser uma tentação que me fez gostar dela desse jeito. Ela entrou na minha vida, agora não vejo saída. A presa dentro do meu peito. Desse jeito eu vou me esquecer dela. E ela é minha paixão. Ela é tudo que eu sonhei, por me entreguei o meu coração. Mas se ela não voltar pra mim, não sei se eu vou suportar. Porque estou ligado nela e viver sem ela não vou aguentar. Porque estou ligado nela e viver sem ela não vou aguentar. Minha vida hoje é triste, não sei o que eu faço pra me esquecer dela. Todo lugar que eu ando, estou recuando e pensando nela. Parece ser uma tentação que me fez gostar desse jeito. Ela entrou na minha vida, agora não vejo saída. Presa dentro do meu peito. E do jeito eu vou me esquecer dela. E ela é minha paixão. Era tudo que eu sonhei, por me entreguei o meu coração. Mas se ela não voltar pra mim, não sei se eu vou suportar. Porque estou ligado nela e viver sem ela não vou aguentar. Porque estou ligado nela e viver sem ela não vou aguentar. JF, os baianos do forró, a pegada da Bahia. E o estúdio da Boeta, gravando tudo ao Rio. Yeah. chegando, meu parceiro. Os baianos do forró, a pegada da Bahia. Eu era feliz e não sabia. Momentos marcantes de nós dois. Quando a gente perde um grande amor, a gente sofre, se arrepende depois. Ela foi embora e me deixou na solidão. É triste perder um amor. Ai, como sofre o meu pobre coração. Ando triste, abandonado, sem ninguém ao meu lado. Meu remédio é beber. Eu ando triste, abandonado, sem ninguém ao meu lado. Meu remédio é beber. Alô, meus parceiros, os baianos do forró. Sucesso pra vocês, meus brothers!